martírio, nos diz que existem depressões reeducativas, que elas muitas vezes nos impedem de cometer outros disparates. O Espírito Emmanuel insiste em dizer a Chico Xavier que a doença, muitas vezes, é instrumento para nos poupar de novos erros, de novos equívocos. E que nós, talvez, com o nosso orgulho exagerado, com o nosso intelecto privilegiado, mas o coração ainda atrofiado, precisamos, muitas vezes, da depressão para não cometer novos erros. Emmanuel diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Que se deixar, a gente apronta. Então, nós teremos na Casa Espírita as palestras. Há um tratamento chamado Tratamento Espiritual em Fortaleza, onde participamos, que nasceu na Fundação Allan Kardec, no estado do Amazonas, e que talvez, não por acaso, foram os dois estados onde o Espiritismo mais cresceu em percentuais no Brasil. Uma atividade chamada Tratamento Espiritual, Atendimento Espiritual, Terapia do Evangelho, Apoio à Reforma Íntima, em muitos estados ela tem diferentes nomes, mas nada mais é que o estudo do Evangelho em grupo, porque vai ser a reforma íntima, meus amigos, o melhor tratamento para a depressão. A mudança dos nossos pensamentos e sentimentos. Porque Chico Xavier nos dizia que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo as moscas. O psicólogo Silvio Romero Melo nos diz que nós podemos ter 200 obsessores, 200 inimigos no mundo espiritual, mas se nós estivermos bem, tranquilos, serenos, em harmonia, eles não conseguirão nos influenciar, porque é uma questão de sintonia nossa. Então, a reforma íntima, o estudo do Evangelho de Jesus, a Carta Magna de Amor, o tratamento com passes, com água frutificada, as palestras, o estudo, a prece, as leituras edificantes, os programas nobres, escutar palestras, vídeos do Alberto Almeida, do Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, de vez em quando do cearense Nazareno, para ajudar a Casa Espírita também, vão nos ajudar a mudar esse padrão vibratório. Às vezes eu estou reflexivo na minha casa, coloco logo um seminário de Divaldo para assistir. É impressionante. A psicosfera da casa muda e certamente bons espíritos vêm ali nos assistir. Outra ferramenta fundamental, meus amigos, o estudo do Evangelho no lar. A vida do espírita se divide entre antes e depois do Evangelho no lar. Porque em nossa casa, normalmente temos companheiros espirituais. E eles, como são ainda espíritos atrasados do ponto de vista evolutivo, não conseguem ler os nossos pensamentos assim como os espíritos superiores. E aí nós recomendamos sempre que todos nós deveríamos estudar o Evangelho e lê-lo em voz alta. Num dia exato, num horário determinado, naquela hora em que lemos em voz alta, os espíritos que estão ali se melhoram vibratoriamente, escutando o Evangelho de Jesus. Se a nossa família não é espírita, poderemos usar o Novo Testamento, de preferência com todos presentes, não para lavar roupa suja, mas para comentar o Evangelho do Cristo nosso Senhor. Naquele momento em que os espíritos se melhoram vibratoriamente, conseguem perceber os espíritos bons que estão ali, que marcaram um compromisso conosco, que estão em nossa casa, naquele dia, segunda-feira, 10 horas da noite. Durante meia hora, tão somente, fazemos a leitura, uma prece antes e uma prece no final. Poderemos colocar a água para que os espíritos bons a fluidifiquem, ajudando-nos na nossa transformação íntima. É uma verdadeira revolução na nossa vida. Muitos experimentam uma melhora indescritível em poucos meses do estudo do Evangelho no lar. Não somente pela harmonia da família, que vai ganhar certamente muito com isso, mas também o ambiente espiritual, promovendo verdadeiras barreiras magnéticas, nos diz o Espírito André Luiz, que narrando para Chico Xavier, naquele livro ele narra um espírito atrasado que, vendo uma tempestade, tenta refugiar-se em uma casa. Mas na hora que chega à porta, cai para trás, porque havia uma verdadeira barreira magnética naquela casa. E André Luiz pergunta ao mentor por que aquilo aconteceu. E ele diz, porque ali se faz o estudo do Evangelho no lar.